Hey. Hey, Cassiano. E aí, guerreiro? Olha a presença aí. Eu vim pra ficar, ficar. Proibido se calar, calar. Tenho rima pra mandar, Representando a parte alta do mapa, mapa. Eu vim foi pra ficar, ficar. Pros bicos se calar, calar. Tenho rima pra mandar, Representando a parte alta do mapa, mapa. Meu amigo, vamo embora, cê tá certo, vamo agora. Vamo que chegou a hora, hora de botar pra fora. Fora de descer, se embora, que na torra nem que rola. Só no cheiro da marola, peita, peito, mega mola. Ou liguei o pedras, nove vice, cabaré, freestyle, whisky. Pioneira, malandragem, chique. Rimando, invade, vice. Cabeça chata, chuta alada, merda um tapa, chega meu lava, cria rima. É fraca. Cara esculacha, pesa parada, cachorro grande, representa e não para. Isso é do bom, viaja, nego, deu festa na casa, rola varsom, irita. Pra desligar, casalia, rap, roll. Ao contrário, vice-versa, pessoa nascida não tem conversa. Da grande riba não paga comédia, show. Viagem do flow, assim que sou, então já falou, o peso abalou, sabe quem sou? A minha rap, rock, reggae, nego. Eu vim foi pra ficar. Pros bicos se calar. Tenho rima pra mandar. Representando a parte alta do mapa, mapa. Eu vim foi pra ficar. Pros bicos se calar. Tenho rima pra mandar. Representando a parte alta do mapa, mapa. Os bicos se calou quando sentiu o flow, sufocou. Sei que o som tá bom, acreditou, som tá bonito. Aqui estou, para Paraíba, Jampa, então se levanta. Grita bem alto, até flama, garganta, curte a banda.